Na cidade chamada Natal, tudo estava alegre e feliz. Era Natal, afinal de contas. O sol já havia se posto, a véspera do grande dia marcava o calendário. O mundo era colorido. Crianças corriam pela neve, corais cantavam por todos os lados. As naves espaciais passavam em toda velocidade para chegar bem cedo na padaria do final da rua, a fim de adquirir os maiores e mais flutuantes frangos assados de Luxis. Mas havia uma pessoa preocupada com tudo aquilo, toda aquela felicidade. Seu nome era Rainha, a Senhora do Tempo. A Senhora do Tempo que viera para Trenzalor, a fim de viver infinitas aventuras. Secolorg, Feliz Natal. Calminha lá, dona Rainha, calminha lá. Véspera de Natal. Faltam ainda 350 mil badaladas no relógio da igreja flutuante dos sinos de prata para a chegada do menino. Que menino? O menino, ora. Ok. Mas está tristeza? Digo, tristonho? Não, tristinha? Não, eu tô preocupada, é só isso. Mas o Natal tá em mim, eu sinto. Vai ser ótimo. É só eu resolver um probleminha que tá me incomodando. Problema? Não, problema. Você sabe que eu estou aqui para te ajudar, não é mesmo? Sei sim, obrigada por isso. Ei, vamos fazer o seguinte? Eu dou uma passadinha na Bíblia logo mais, que tal? Que ótimo, que ótimo. Tenho que me preparar, Liz. A rainha, a biblioteca. Ótima notícia, ótimo. Certo, certo. Vamos fazer assim. Vou fazer uma bela janta pra você, querida. Uma bela janta. Isso é ótimo, nos vemos em breve. A noite é bela, juntos eu e ela, pra biblioteca e um frango degustar. E aí, Dixon Bell. Essas leituras não estão sendo convincentes. Parece que há alguma coisa na neve, mas não é exatamente na neve. Eu já ouvi falar de um caso assim, de neve assassina, mas isso é diferente. Em Trenzalore, a neve é feita de pensamentos fofinhos, congelados e triturados. Isso não faz sentido. Está congelante aqui fora. Preciso esfriar a cabeça esquentando o estômago. Quem eu vejo? Pera. Bem-vinda, sua majestade, rainha, dona do mundo. Bem-vinda ao bar Galáxia na Garrafa, em que posso, com muita alegria, ser a seu serviço. Uau, que bela recepção, Stu. Como está o pequeno Sagu? Ah, sabe como são as crianças, né? Stu, o pequeno Sagu Júnior, às vezes não sabe parar de fazer bolos de chocolate, mas a gente vai levando a vida. Ainda fazendo bolos? É, ele já completou 5 anos. Quando fizer 7, ele entra na fase de creme pra Sagu. O Sagu, só quando tiver 20, um passo de cada vez. É verdade. Mas Stu, tô morrendo de frio. Tem alguma coisa pra mim? Você tá morrendo de frio e mais alguma coisa, né? Dá pra notar. Pelo jeito, hoje todos decidiram me examinar psicologicamente. É, tem sim algo errado. Sabe, isso pode esperar. Agora o que você precisa é de um bom chá com pudim de ameixa. Porque o Natal não é Natal sem o meu pudim de ameixa e um chá. Certo, vou aceitar, mas depois eu preciso ir. A melancolia de rainha unia-se à gelada noite em Trenzalore. No lado de fora, as crianças se divertiam. Nas casas, os estômagos ficavam lotados de comilanças e bebedeiras. Enquanto isso, os que não podiam desfrutar da grande refeição, observavam com um olhar de sofrimento. Era triste. Em um universo tão imenso e cheio de oportunidades, ainda não existir igualdade e amor. Por detrás dos enfeites, havia ódio e lamentação. Isso era Trenzalore. Isso era a galáxia. Mas no outro lado do sistema solar, na constelação de Casteberus, Gallifrey se preparava para as festividades. A raça mais intragável do universo comemorava o Natal. Alô? Gostaria da atenção de todos? Por favor, a sua atenção. Obrigada. Hoje é uma data muito especial no nosso planeta. Comemoramos o grande Natal galifreiano. A palavra Natal foi espalhada pelo universo em consequência da celebração terrestre. E gerações de criaturas capturaram a bela mensagem do dia 25 de dezembro no calendário gregoriano. Porém, na nossa linha temporal, comemoramos na primeira noite pós-guerra dos claustros. É uma data de renascimento que significa muitos e muitos anos de paz no nosso planeta. Crianças, jovens e demais convidados, vamos festejar, vamos comer e beber. Tenham um feliz Natal! Romana, uma palavrinha. É presidente, Romana. Certo, desculpe. Presidente, Romana, algo meio estranho nas montanhas meridionais. De novo? O que há agora, Braxiatel? Se deveria ver por si mesmo, é bizarro. Tudo está criando vida. A neve está tomando Gallifrey. As planícies secas estão repletas de gelo. E ninguém consegue resolver isso? É realmente tão importante assim? Não há mais tempo. Precisamos encontrar alguém que resolva isso. Eu conheço alguém que já lidou com situações assim, que conhece a neve que ganha vida, mas duvido que ela esteja disponível. Sinceramente, Romana, senhora presidente, não temos muitas opções. Certo. Vou entrar em contato. O dia era triste em Gallifrey. Todas as festividades haviam terminado graças à grande nevasca. Oh, que dor! Que sofrimento! Em Trenzalor, Rainha abria o seu sorriso encantador na biblioteca de Secolorg. Noite linda, Dona Rainha. Que noite linda, Dona Rainha. Realmente, Secolorg. A festa está incrível. O frango, então? Nossa, tá uma delícia. Fantástico. Secolorg, se você não se importa, eu trouxe um amigo pra festa. Ele se chama Stu, o pequeno Sabu. Que delícia. Um Sabu. Seja bem-vindo, Stuzinho. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma mensagem confidencial de Gallifrey. Espero que seja somente spam de Natal. Rainha, precisamos de você em Gallifrey. Agora! O Natal está em perigo. Traga toda a ajuda que puder. Nossa, me senti importante agora. A presidente romana querendo a minha ajuda para salvar o Natal? Isso é o máximo! Quando a noite chega em Gallifrey, os perigos aumentam. O planeta, apesar de pacífico, sofre pelos fantasmas das suas gerações. Os lobos famintos das planícies secas avançam ao Capitólio buscando refúgio. Os canibais fogem do gelo para sobreviverem ao frio. Quem são os vilões agora? Rainha, que prazer vê-la nesse dia. Como vão as coisas? Tudo bem, na medida do possível. Sabe, eu tava sentindo algo estranho quando escaneei a neve, mas eu não conseguia desvendar o problema. Aí você entrou em contato. Aparentemente, todo o universo está sentindo. Quem são os amigos? Ah, sim, esse é o Secolorg, o bibliotecário de Trenzalor. Oi! Todo mundo agora faz o pastinho da Romana. Ele tem muito conhecimento e pode ser extremamente útil. E o nosso outro amigo é Stu, o pequeno Sagu. Ele é dono de um pub, mas tem alguns truques na manga. Viagem no tempo através de bebidas? Exatamente. Você falou que o universo inteiro está sentindo o problema da neve. Como assim? É preocupante. Em todos os lugares, exatamente na época do Natal, a neve está invadindo os planetas e destruindo tudo. Em alguns lugares, como a Terra, é praticamente impossível notar alguma coisa. mas a neve se disfarça de filmes natalinos que são transmitidos para países que não há inverno em dezembro. Por Rassilon, é pior do que imaginávamos. Alguma ideia? Nós precisamos ir até o centro do problema e desligar a neve. Ah, e eu sei como fazer isso! Nós podemos trabalhar juntos? Eu tenho uma garrafinha especial que faz o tempo congelar. Perdão pelo trocadilho, até resolvermos tudo. E isso é realmente efetivo? Ah, espero que sim. Senhora Presidente, se me permite, qual é a garantia de que essas pessoas estejam falando a verdade ou saibam realmente o que estão fazendo? Você tem alguma sugestão melhor? A sua chance de trazer algo para a discussão é agora. Está completamente em aberto para a sua grande ideia. Uau, desculpa aí. Mas penso que temos um general e um exército muito bem treinados para isso. Você diz um general que nunca batalhou na vida e um exército que cuida para que o vento não invada Capitólio? Você tem um ponto, mas mesmo assim eu permaneço cético. Vamos. Braxiatel, permaneça com os estudantes e tente mantê-los calmos. Acadêmicos de Gallifrey, sua atenção, por favor. A presidente romana está em uma viagem até as planícies secas, agora congeladas, para uma batalha contra a neve. Ela, juntamente com a Senhora do Tempo Rainha, tem um plano para salvar nosso planeta, assim como para salvar o universo. Fiquem tranquilos, voltem aos seus quartos e esperem as boas novas. Já dizia a canção natalina. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos a Gallifrey, no tempo viaja. E que viagem foi essa, ouvinte? Quando tudo estava triste, desesperador e insuportável, Rainha aparece para salvar o mundo. Mas espere, nada é assim tão fácil. Os perigos de uma viagem em que a neve invade sem piedade são muito maiores do que uma nuvem negra invadindo Gallifrey ou o restaurador tentando encontrar o livro da história sobre a Guerra do Tempo. Aqui, cara criatura sentada no seu banquinho, o inimigo era outro. Como alguém pode combater a neve? Do que é feita? Como se alimenta? Estas são as verdadeiras questões que todos deveriam estar se perguntando. E Stu, quando o seu sagu ficará pronto? E ele bota canela no sagu? O universo quer saber. E eu também. Olhe para todos eles, brincando e sendo felizes. Não fazem ideia do que está acontecendo lá fora. Bem, dizem que a ignorância é uma bênção. E realmente pode ser. Alguns planetas, longe no cosmos, não fazem ideia de que a neve está prestes a destruí-los. Talvez nunca percebam, Eles correm e desfrutam dessa linda época natalina, sorrindo, comendo e cantando. Tudo é lindo aqui em Trenzalore. Tudo está colorido e alegre. Espero que aí também, caro ouvinte. Mas é em Gallifrey que tudo pode virar catástrofe. Chegamos. Bem-vindos ao prédio da engenharia de Gallifrey. Ai, tantas memórias por aqui. Realmente. Da última vez você consertou uma TARDIS e fugiu daqui. Eu tô bem lembrada disso. Pessoal, vocês estão ouvindo isso? Espera, eu também os ouvo. Consigo ouvir baixinho, mas não compreendo. O que é isso? São músicas natalinas. Isso é recorrente por aqui? Definitivamente não. Este é um lugar guardado, praticamente impossível de entrar se você não tem acesso e digo com toda certeza. Nós não temos músicas natalinas em Gallifrey. Ah, mas eu amo a música natalina. Vamos entrar? Não acredito! Papai Noel? É o Papai Noel! Quem diabos é o Papai Noel? É um personagem da cultura terrestre. Dizem que ele consegue levar presentes ao mundo inteiro em uma noite dentro de um saco. Espere, ele é um senhor do tempo? Esse é o problema. Ninguém sabe. Mas por que ele está em Gallifrey? Essa é a pergunta mais apropriada para o momento. Romana, há quanto tempo? Eu te conheço? Oh, você nunca vai se lembrar de mim. Vem cá, qual é o motivo dessa bagunça toda? Oh, a neve lá fora. Eu trouxe. Infelizmente, meu apê no Polo Norte estava alugado. Tive de vir para cá. Espero que não seja um problema. Então você está destruindo o universo com a neve. Que exagero. Papai Noel, eu sou seu fã, mas a coisa tá feia lá fora. Tudo bem, tudo bem. Vou levar meus amiguinhos para o universo de bolso e concluir as tarefas lá. Você não podia ter feito isso antes? Oh, desculpe. Eu estava com saudade de casa. De Gallifrey. Então, o que vocês acharam de Trenzalore, meu planetinha? Meio básico. Ainda prefiro Gallifrey. É simpático, mas você faz muita falta como engenheiro. É, mas eu quero viver aventuras. Gallifrey é muito entediante. Eu te entendo muito bem, rainha. Só não faça o mesmo que meu irmão, por favor. O doutor é um paspalho mimado. Pode deixar. Vamos pra ceia, pessoal? Romana, Braxetel, boa viagem de volta. Obrigada. Então, hein? Bela aventura hoje, não? Eu adorei! Quero de novo, por favor! Eu quero de novo! Vamos com calma. Eu também adorei, mas prefiro ficar em casa. Meu filhote me espera. Você faz bem, Stu. Então, vamos encher as barrigas com um frango maravilhoso e bora pra próxima aventura e pra próxima. Porque mesmo que o tempo e o espaço estejam disponíveis, há muito o que se fazer aqui em Trenzalore. Aquele Natal foi o perfeito Natal, assim como todos os natais anteriores e os natais que estavam por vir. Tudo estava calmo e tranquilo. A noite vindoura reservava sorrisos e festas. Aquele não seria o primeiro Natal de aventuras, nem o último de dificuldades, mas aquele, com toda certeza, era o melhor Natal de todos.